Várias histórias tristes eu vejo aqui. Estupro, assassinato na periferia é assim. Onde a morte chega e incomoda, vejo várias mães chorando com o filho dentro da cova. Isso já faz parte do cotidiano. 2 anos de idade e o Beck está pegando. Fazer o que? Se estrutura familiar. O governo não dá incentivo para as crianças estudar. É assim que o mundo gira. Pais de família dobrando a esquina, assaltando e atirando, mesmo sem querer. Quando chegar em casa, o seu filho vai poder comer e aliviar um pouco o sofrimento, mesmo sabendo que a qualquer momento não passará de mais um detento esquecido na cela, ou mais um defunto baleado na viela. Mas o final triste, isso aqui não é novela, é a crua realidade que acontece na favela. E a nossa gente que tá sem fé e sem esperança. Na periferia é só ódio e ganância. Olho no horizonte e vejo a esperança. Com o crack e as armas longe das crianças, eu tenho fé, irmão, que essa porra vai mudar. O gueto vai se formar e o jogo vai virar. Pois quem está do lado de Deus, a vitória alcançará. Então, irmão, comece a pensar. O crime eu vou deixar, o melhor é estudar. Pois aqui na favela tem muitos exemplos de fé. Gente que estava caído e hoje tá de pé. Por isso eu digo fé, irmão, seja forte pro que der e vier. Não se entregue ao sistema, não faça o que eles quer. Quando os caminhos se fizer persistente, faça com persistência o caminho. Bote fé em Deus e nunca estará sozinho, porque a fé já moveu e vai mover muito mais. Tenha fé, irmão, eu sei que você é capaz. Eu sei que você é capaz. Eu sei que você é capaz. A fé move montanhas, isso não é piada. Com Jesus no meu caminho, eu continuo a minha saga. A fé move montanhas, isso não é piada. Com Jesus no meu caminho, eu continuo a minha saga. A fé move montanhas, isso não é piada. Com Jesus no meu caminho, eu continuo a minha saga. A fé move montanhas, isso não é piada. Com Jesus no meu caminho, eu continuo a minha saga. Todo dia a mesma história, todo dia o mesmo caso. Mais um pai de família chega em casa embriagado. Vários anos que a sua vida é assim. De casa pro bar, do bar pra casa. Tua mulher te pergunta quando essa vida alguém. Desgraçada dessa vida sofrida, ela não merece. E nem a sua filha, mais um homem fraco que perdeu pra cachaça. Todo dia às 5 da manhã ele sai de casa com o estômago vazio, só um copo d'água. O bar quem está aberto, ele é o primeiro a chegar, com as mãos tremendo e o coração acelerado. Enquanto não beber, esse é o seu estado, estado crítico que ninguém pode aceitar. Sua mulher e sua filha estão em casa passando fome, enquanto um empresário está no iate ou em Miami gastando com uísque, carro e prostituta. Do fim na Disneylândia, filho da puta, que só se preocupam em lucrar. Não se importa, várias famílias vão se acabar. E essa é mais uma que está na beira do abismo. Só a glória de Deus para salvar esse indivíduo. Se Deus escreve em minha sorte, você torta, vai me dizer. Você vai me dizer. Você vai me dizer. Mais um dia nasci o sol com brilho especial. Mas pra aquele homem só mais um dia normal. Entrou no bar, logo cedo como de costume. Bebeu todas mesmo, não estava nem aí. A tarde chega e uma sensação estranha. Um homem para de beber e sai do bar, sem saber porquê. Ele toma um caminho diferente, bebado quase caindo, mas ele segue em frente. Depois de vários passos para em frente, uma igreja sem saber porquê. Se importar, ele sente uma grande vontade de entrar. Ele entra e senta em uma cadeira. As palavras do pastor lhe chamam a atenção. Perguntam quem aceita, ele levanta a mão. A partir daquele momento sua vida mudou. Sua mulher e filha na igreja também entrou. Hoje Deus está empregado e sua família vive bem. Todo dia na igreja, aleluia, amém. Com muita fé e luta ele tem o que quer. Pois o que Deus dá, nenhum mundo pode tomar. Despertas e verás, trabalhas e terás. Essa é uma história real. A fé é a peça central. Eu me despeço de vocês com essa frase aqui. O mundo é o livro aberto pra você, mas não será muito útil se você não souber ler. Não o souber ler. A fé move montanhas, isso não é piada. Com Jesus no meu caminho, eu continuo a minha saga. A fé move montanhas, isso não é piada. Com Jesus no meu caminho, eu continuo a minha saga. A fé move montanhas, isso isso não é piada. Com Jesus no meu caminho eu continuo a minha saga. A fé move montanhas, isso não é piada. Com Jesus no meu caminho eu continuo a minha saga. A verdade é que ele tomava sobre si suas enfermidades, sofria ele mesmo, nossas dores. Mas ele foi ferido por causa dos nossos pecados, esmagado por causa dos nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz. Suas feridas, o preço da nossa cura.